Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Como todos sabem, temos uma página no Facebook que você pode acessar um farto conteúdo de notícias, ilustrações e mensagens para o melhor entendimento do Espiritismo. Acesse Programa Visão Espírita no Facebook. Deixe o seu comentário e a sua pergunta. Essa interação com os ouvintes, pelas mídias sociais, permite a troca de ideias em busca de um programa cada vez melhor. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 21 de abril de 2019, uma linda manhã do outono brasileiro, um friozinho gostoso, e estamos prontos para começar várias reflexões sobre essa santa doutrina, sobre esse compêndio de ilustrações, de conceitos que nos fazem refletir cada vez mais na vida. E sempre trazemos, na abertura dos nossos trabalhos, dois livros, o livro O Consolador e o livro Emmanuel, ambos do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E como no nosso livro central é O Céu e o Inferno, em que estamos abordando as evocações que Kardec estava fazendo para o entendimento melhor dessa interface mundo espiritual, mundo terreno, ali estamos tratando de espíritos de mediana evolução que foram evocados e se manifestaram. Então, considerando esse contexto maior, esses outros temas estão relacionados a esse pensamento que vamos abordar daqui a pouco. No livro O Consolador, trazemos a pergunta 124, em que se pergunta a Emmanuel qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito. Emmanuel responde pela psicografia de Chico Xavier: a palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é por meio de seus caracteres, falados ou escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite, de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola abençoada da terra. E sobre essa resposta de Emmanuel, eu faço um pequeno comentário, destacando algumas frases e alguns pensamentos desse bondoso guia. Não nos atentamos para os dons com que somos agraciados. Os dicionários dizem que, abre aspas, o dom é uma dádiva, é um benefício, fecha aspas. O olhar apressado e descuidado do homem moderno não atina ao dom que se manifesta na palavra, na imagem criada e vivida no som das articulações verbais. O dom é um talento que vem agregado ao corpo e dele nos utilizamos de modo tão corriqueiro que sua importância não é avaliada ou é pouco avaliada. Bendita seja a palavra que nos permite expressar o nosso reconhecimento. E esse dom da palavra alcança sinais de sublimidade quando o gesto lhe autentica as intenções. Observe que Emmanuel dá um destaque ao poder da palavra, mas que essa palavra só ganha peso, só pode ajudar de fato quando ela é seguida dos exemplos. E dando sequência a esse pensamento, pegamos no livro de Emmanuel, o nome Emmanuel, um texto que fala sobre os espíritos da terra. Quer dizer, a maioria dos espíritos que aqui vivem na superfície da terra, vivendo e convivendo, nascendo, morrendo, renascendo. E o Emmanuel fala sobre esses espíritos que aqui estão da seguinte maneira no capítulo 31. A terra está povoada em quase todas as latitudes de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente às suas condições fluídicas. Pequena percentagem de homens é constituída de elementos espirituais de outros orbes mais elevados que o vosso. Daí a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz, que em todos os tempos tentam clarear-lhes as estradas do progresso. É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece. Por minuto de voluptuosidade, pela contemplação dos seus haveres efêmeros, por uma hora de contato com as suas ilusões, jamais procurariam o conhecimento das verdades eternas da vida do espírito. Procuram toda a casta de gozos, evitam qualquer estudo ou meditação e se entregam freneticamente ao bem-estar que a carne lhes oferta. Essas criaturas, invariavelmente, são espíritos estritamente terrenos, que não saem dos âmbitos da existência mesquinha do planeta. Esta afirmação, porém, não implica, de modo geral, a origem desses seres em vosso próprio orbe, mas sim a verdade de que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, merecem viver em sua superfície, como prova, expiação ou meio de progresso. Apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal e experimentam o pavor da morte, inseguros na sua fé e falhos de conhecimentos quanto à sua vida futura. Meu comentário. Emmanuel nos faz mergulhar no passado de nossas vidas. Há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra nasceu e se transformou no berço de bilhões de espíritos que aqui se desenvolveram em múltiplas experiências de vida. Uma minoria de espíritos que aqui estão desempenha tarefas de ajudar esses outros irmãos mais novos. Pelos hábitos e tipo de pensamento que lhe povoam a mente, tem-se um perfil dessa população. Quanto mais primitivo, mais se lhe despertam as afinidades pelos atrativos materiais. E quanto mais desenvolvidos, mais espiritualizados são os seus impulsos e realizações. Meus amigos, é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes, dia 21 de abril, aniversário da minha filha Camila. Ela seja sempre abençoada, sempre muito amada. Hoje nós vamos almoçar junto com ela e com a família. Então, um grande abraço, Camila, se você estiver me ouvindo. O comentário de Emmanuel é muito interessante porque ele dá uma repassada na evolução terrestre, né? Então, nós sabemos que a Terra já foi um planeta primitivo. A Terra vive um planeta de provas e expiações e a Terra se prepara e já migra para um planeta de regeneração. Quando você estuda a doutrina, você sabe que nesses planetas primitivos habitam aqueles espíritos que foram criados por Deus. Então, eles iniciam seu processo evolutivo nesses planetas primitivos. Por outro lado, assim como na Terra, nós hoje estamos no momento da regeneração e muitos espíritos praticantes do mal ou induzidores do mal, como um saneamento da Terra, eles migrarão para mundos inferiores. Então, quando nós éramos primitivos, nós já recebemos muitas levas de espíritos que vieram desses planetas com o intuito de um castigo para eles, mas também com uma motivação do nosso desenvolvimento intelectual. Então, aí você observa que aqueles espíritos naturais, né, do planeta começaram a receber essas influências intelectualmente positivas, mas moralmente negativas, né? Então você observa que a influência do meio sobre nós, ela sempre foi muito intensa. Então, o que você percebe que hoje, como planeta de regeneração, nós estamos sendo privilegiados por Deus, porque aqueles espíritos que cometem o mal, mas não são multiplicadores desse mal, ou não são assim formadores desse mal, eles continuarão na Terra. Eles passarão a receber a influência dos bons espíritos que aqui continuarão. Então, esse é o processo de seleção natural, onde aqueles melhores que continuam vão influenciando aqueles que receberam influência negativa no passado, e vai aí a escada de Jacó subindo, né, na escala evolutiva dos mundos. E graças a Deus, esse processo, você veja que está dando certo. Que apesar de todos os solavancos, nós vamos sempre adiante. Então, o nosso trabalho é que vai aumentar muito. Hoje, muitos espíritos bons, eles pura e simplesmente estão vivendo assim naquela comodidade do eu não faço mal para ninguém. Agora, para a regeneração, nós vamos ter que nos mexer. Porque esses espíritos que hoje, sob a influência do mal, agem, né, de forma irresponsável, eles passarão a necessitar da influência dos bons. Então, nós vamos ter que agir. E o teu texto do Emmanuel é justamente muito linkado com esse fato. Não bastam as palavras. Existe um texto bíblico que diz assim: a fé sem obras é vã. E eu diria, como Emmanuel, a palavra sem obras também é vã. Então, nós precisamos aprender a nos utilizarmos das palavras em grande estilo, mas também pô-las em prática. Porque até hoje nós somos todos muito bonzinhos, na grande maioria, mas só não fazemos mal para ninguém. E nós precisamos sair desse molde. Nós precisamos entender que Jesus hoje, né, no seu dia de renascimento, no seu dia de mostrar que a morte não existe, ele está nos dizendo assim: gente, a coisa só vai para frente se os bons se mexerem. Sair da zona de conforto. Saírem da zona de conforto. É muito interessante a sua fala, Luiz, porque você deu um destaque, e enquanto você falava, eu fiquei pensando nesse aspecto histórico da formação da Terra, que o Emmanuel disse, das civilizações que aqui estão, da influência do meio, que eu achei muito interessante. E quando a gente pega esse pensamento em Kardec, 1857, quando pega essa informação do Emmanuel em 1937, ela se encaixa perfeitamente nos avanços mais modernos da astronomia, da história da geologia, e a gente começa a entender que a mensagem espírita do século XIX, ela é muito atual ainda. Ela se encaixa perfeitamente com todas as descobertas e isso fortalece a nossa crença, a nossa continuidade nesse trabalho aqui na Terra. Você lembra o nome do espírito que nos trouxe a doutrina espírita? Espírito de verdade? Verdade. Quando você entra com a verdade, filho, tem duração longa. É verdade. Meus amigos, a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Aliás, isso é uma busca que a todo programa nós fazemos. É necessário estudar. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Só antes de você passar para lá, vamos nos aprofundar. Por que que a gente insiste tanto nessa necessidade de estudo? Porque, eu posso falar mais por mim, a gente se reconhece com muito pouco conhecimento e estudo. E tem tantos livros, nós precisamos estudar. E eu aprendi com você, Luiz, que se nós estudarmos todos os livros espíritas, talvez a gente não vá conseguir nesta encarnação. Então é preciso estudar, se debruçar sobre o livro, ouvir pessoas mais experientes. E, Geraldo, quando a gente não estuda, a gente fala assim para as pessoas: ah, você precisa conhecer aquilo lá, é muito bonito, é muito legal, é muito bonito, é muito legal, e fica nisso. Fica só na palavra. Fica só na palavra, uma palavra vazia, é bonito, é legal. Agora, quando você estuda, você explica, você entra no campo do raciocínio, você entra no campo do pensamento elaborado. Você faz aquela criatura imaginar. Interessante. Né? Porque o legal, o bonito, parece coisa assim daquela velha, da jovem guarda, né? Muito legal. Tem que ter uma fundamentação. Exatamente. É quando você lida com fatos, quando você apresenta fatos, o cara, quando muito ele fala, isso é mentira, vai lá examinar. Né? Então, quando a pessoa fica conhecendo fatos, imagina o Charles Dickens. Sim. Ele morreu, voltou para terminar um romance que ele tinha deixado pela metade. E a mensagem do Espírito tinha até os erros comuns que ele fazia na língua inglesa. Exatamente, e ele se utilizou de um médium analfabeto. Nossa, isso é fantástico. Quando uma pessoa pega essa informação, me diz, interessante, isso aí é verdade? Vai examinar. Vai examinar. A pessoa, quando vai examinar, ela se vê diante de uma realidade, uma coisa inconteste. É, acaba sendo muito convincente. Muito convincente. Então para desse negócio de legal, bonito, palestrante legal, bonito, fala muito. Vai estudar. É isso mesmo. André, vamos à prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. Agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita com o estudo do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E sempre lembrando que essas obras, a coleção Fonte Viva, o Chico recebia essas mensagens uma em cima da outra, ele, o Valdo Vieira, e em questão de um mês e meio, cada um desses livros ia saindo. Era uma produção impressionante a cada mês. E hoje selecionamos do livro Vinha de Luz o capítulo 25, cujo título Apliquemo-nos. E Emmanuel trouxe uma frase de Paulo, registrada na epístola de Tito, a Tito, em que Paulo diz: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Encaixou perfeitamente. E a explicação de Emmanuel? É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentar-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há, no Espiritismo cristão, palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. É uma lição linda e abrange tudo que a gente está falando até agora, né? A gente fala na prática do bem e falamos no estudo, falamos no conhecimento, e Emmanuel insiste na questão das obras, né? No fazer. E, na realidade, quando é que nós fazemos? A gente faz aquilo que a gente tem vontade de fazer. Você nunca faz alguma coisa se você não tem vontade. Você pode fazer alguma coisa sem vontade se você é um cara disciplinado e você sabe que aquilo é necessário, né? Por exemplo, ninguém tem vontade de ir no dentista, mas sabe que cada 6 meses tem que dar uma passada no dentista. Vai sem vontade, mas vai. Por que que vai? Porque é necessário. Porque é necessário. E por que que é necessário? Porque você já se convenceu que se não for no dentista, daqui a pouco você vai ter dor de dente, que é 1000 vezes pior do que você ir no dentista uma vez por mês, por semana, por semestre. Então, gente, quando a gente bate nessa tecla do estudo, a gente está insistindo no fato de que nós temos que adquirir convicções. Quando eu sou convicto de alguma coisa, eu vou atrás daquela coisa. Eu tento buscá-la, porque a minha vontade me motiva, me impulsiona naquela direção. E não existe vontade, não existe convicção sem o estudo, sem o conhecimento. A gente cansa de falar aqui, a gente repete. Por que que existem uns caras que insistem em ficar vivendo a vida no sentido de propagar o bem? Porque estão convencidos que essa propagação do bem é salutar, é boa, é útil e é necessária para a humanidade. Mas por que que essas pessoas têm essa convicção? Por uma questão de raciocínio lógico e simples. Todos nós, sem exceção, nós podemos não ter consciência. Mas todos nós sabemos que a gente vive aqui na Terra, a nossa vida, ela pode durar alguns minutos, que são os natimortos. Ela pode durar até a infância, são aquelas mortes que ocorrem na infância. Pode durar até a juventude, como pode durar até a velhice. A gente cansa de ver, e eu visitei muitos hospitais, as UTIs cheias daqueles velhinhos, coitados, 90 anos, 95 anos, sendo mantidos por aparelhos. Mas todos nós temos que ter a certeza que é isso aí. De 0 a 90 anos e acabou. A vida se resume a isso, ela é transitória. E aí você raciocina, pera um pouquinho. Mas eu vivo uma vida inteira, já desde criança, vai para a escola, para adquirir conhecimento, para aprender uma profissão, para trabalhar, para cumprir obrigações, e depois morre. Uai, que coisa mais sem sentido você existir durante 90 anos e depois morrer. E você passou os 90 anos trabalhar para existir. Aí você se pergunta, espera um pouquinho, o que que esse dia da Páscoa nos mostra? Eles nos mostra um senhor chamado Jesus, que veio entre nós e deixou registrado na história que a morte não existe. Ele se convence, ele nos convenceu disso através de fatos. Ele, que era um espírito puro, um espírito elevado, tinha todos os poderes, todas as possibilidades, e ele demonstrou isso através das curas, dos chamados milagres que ele efetuou. Ele nos mostrou seus potenciais. E com tudo isso, e ele falando para os discípulos, aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos, ele nos passou o exemplo, isso que Emmanuel está falando, ele viveu. Ele não deixou uma palavra escrita. Ele viveu. Ele viveu para nos mostrar que a existência não é uma finalidade de se alimentar e morrer. A existência é uma finalidade de sublimar as necessidades materiais e desenvolver as nossas potencialidades espirituais. Por quê? De onde é que nós vivemos? Onde é que nós estávamos antes de nascer? Os nossos pais nos construíram um corpo que abriga o nosso espírito, que esse Senhor nos disse que é o templo do espírito. E nós fomos criados pelo Pai dele, por Deus. Nós somos espíritos, não somos filhos desses pais. Desses pais são os nossos corpos. Esse Deus, Pai desse Senhor, que hoje ressuscita, ele nos criou como a esse Senhor, nosso irmão. E esse cara, ele veio aqui e disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que que ele quis dizer com isso? Que nós somos criados simples e ignorantes, mas nós somos fatalmente destinados à perfeição, como ele. Nós podemos e faremos tudo o que ele faz. Agora a gente precisa se mexer. E para a gente se mexer é que nos foi dado a existência. A gente não existe só para comer, beber e esperar a morte chegar. A gente existe para, através das experiências, através das vivências, através do aprendizado, a gente chegar à perfeição que ele chegou. Agora, como é que se consegue isso? Eu aprendo aqui com Geraldo, ouvindo o André. A gente comenta, a gente aprende observando as pessoas. Agora, o livro, por que que a gente insiste tanto nisso? Existe um livro da Sueli Calda Schubert, Obsessão e Desobsessão. É um livro de umas 240 páginas. A Sueli Calda Schubert nos passa naquele livro a sua experiência de 18 anos de mediunidade. Ela pegou tudo que ela aprendeu em 18 anos e passou para aquele livro para a gente aprender em um dia, lendo aquele livro. Quanto mais nós entendermos isso que Rui Barbosa nos passou, qual é a vantagem das nações novas? É não cometer os mesmos erros das nações antigas. Por que que nós vamos insistir nessa? Não, ele errou, eu tenho direito de errar. Nós temos que aprender com aquilo que já foi experiência no passado. Nós não precisamos patinar nos mesmos erros. E quando a gente estuda, a gente evita isso. A gente não precisa patinar nos mesmos erros que os outros patinaram. Vamos cometer erros novos. Muito interessante, Luiz. Falou muito bem. E sobre esse texto, enquanto eu lia e o Luiz fazia o comentário, veio na minha cabeça a imagem daquele professor de escola ou professor do cursinho que senta na mesa com centenas de alunos à sua frente e ele começa a explicar a matéria, como funciona, como entender, como é que você faz para desdobrar, para crescer naquilo, onde você buscar o entendimento. E aí ele vai passando as dicas para que você aprenda aquela matéria. Essa imagem, para mim, é a imagem do Emmanuel, que é um espírito que quem estuda a doutrina espírita sabe que ele é um professor. Ele tem o comportamento de um professor. Eu vejo como se, nós estivéssemos sentados na carteira da escola e ele lá na frente nos ensinando. E ele começa trazendo uma frase de Paulo, em que ele fala: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. E o Luiz falou sobre a convicção. Quando você ensina, você precisa ter a convicção. Mas como é que você adquire a convicção? Como nasce a convicção? Eu estava pensando que a convicção, possivelmente, ela deve nascer do estudo e do entendimento. E depois que você já teve o estudo e você já teve o entendimento, eu entro nessa frase de Paulo: apliquemo-nos às boas obras. Porque quando você faz o bem, você vai ver que fazer o bem faz bem. Você cresce em fazer o bem. Você se sente bem em fazer o bem. Então você começa a entender que fazer o bem é uma atitude convicta. E naturalmente, quando você falar do bem, você ensina o bem. É isso que o Emmanuel nos pede. A gente já falou muito, a gente precisa se aplicar ao comportamento, ao exemplo. E o Emmanuel vai dizendo: é preciso crer na bondade, mas é indispensável nos movimentarmos no serviço de elevação. Ele vai citando frase por frase: é importante crer, é importante ter esperança, mas você precisa fazer, você precisa ter essa convicção. E a convicção só nasce quando você experimenta, quando você vive o bem. Quem se aproximou do Chico Xavier, vendo ele atender centenas, milhares de pessoas, para todas as pessoas ou para quase todas as pessoas que vinham com grandes aflições, perda de filho, perda de marido, perda de esposa, perda de quem for, ou surgimento de uma doença, ele falava: vai trabalhar, vai num asilo que está na sua cidade, vai num orfanato, a sua vizinha está precisando. Ou seja, faz o bem, se aplique às boas obras, você vai curar o seu problema. Talvez, ou certamente, o que estamos precisando é de trabalho. A gente já falou muito, certamente em outras vidas, discursamos muito fomos grandes teóricos. Agora é o momento de, como espírita, nos aplicarmos às boas obras. Geraldo, você me lembrou uma história que eu atendi lá na União Espírita. Um senhor me ligou, a esposa dele estava entrando em processo de depressão. Motivo: os dois filhos, que tinham chegado na faixa de 18, 19 anos, saíram para estudar fora. Então eu atendi essa senhora. Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Eu atendi essa senhora e aí começamos a bater um papo. Ela começou a fazer suas reclamações. Aí eu cheguei e disse assim para ela: como é que a senhora acha que se sentiria uma mulher que ela desencarnou com dois filhos pequeninhos? Ela disse: meu Deus, horrível. Eu disse: então como é que ela se sentiria no plano espiritual? Totalmente desesperada. Eu não sei o que faria. Aí eu assim: então agora vamos raciocinar. Vamos ver, vamos imaginar que essas crianças foram adotadas pelo educandário aqui de Piracicaba, a nossa casa, alguma coisa, nosso lar. E aí essas crianças estariam lá, aguardando a visita de pessoas interessadas, pessoas amorosas. E aí a senhora iria se propor, já que seus filhos foram estudar fora, ir lá cuidar de crianças e cuidasse dessas crianças. Como a senhora acha que essa senhora estaria no plano espiritual? Ah, eu acho que ela ia ficar contente. Eu digo: então para de chorar. Para de chorar, vai se dedicar a crianças, perfeito, que precisam. Perfeito. E uma semana depois o marido me ligou e disse assim: olha, tá uma maravilha, mas eu só não aguento mais falar do candário. Eu digo: isso agora é problema seu. Administre isso. Administre isso aí, que esse filho é teu. Muito bem, 10 horas e 10 minutos. Vamos lembrar que estamos fazendo o programa Visão Espírita. Você pode acessar pela internet ou pelo aplicativo do celular. O celular é mais fácil, em qualquer lugar que você esteja, você pode baixar o aplicativo, aquele do ícone azul, União Rádio Web. A gente tem várias pessoas que nos ouvem: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Chile, Portugal, Estados Unidos, e que estão aí divulgando as ondas do programa Visão Espírita. Muito bom, meus amigos, agora chegamos no tópico principal do programa, que é o estudo do livro Céu e Inferno. Estamos aqui na sua segunda parte, o capítulo 2, em que o Kardec está naquela fase de evocação de espíritos. E já evocou vários espíritos de mediana evolução. Esse último espírito que comentamos a semana passada é do Dr. Demeure, que era um contemporâneo de Kardec, que o conheceu, e que ele vem, inclusive, se manifestando por um médium e fazendo algumas advertências ao próprio Kardec. Com todo o respeito que todos tinham por Kardec, ele fez algumas advertências e fez algumas revelações. Abordamos um pouco a semana passada, mas é interessante a gente rever, fortalecer isso, para que não fique um entendimento distorcido de algumas colocações que por vezes acontecem dentro da doutrina espírita. Existe um hábito não salutar de falar de reencarnações das pessoas. Ah, o André foi o Papa, o Luiz... Esse negócio de reencarnação é um assunto que existe, é real, mas a declaração de quem foi, a gente precisa tomar muito cuidado. E é em cima disso que eu vou ler esse texto do Demeure e depois eu faço umas perguntas para o Luiz. Ele cita aqui algumas coisas interessantes. Eu vou fazer. Então, ele veio incorporado pela psicografia no médium. O Kardec tinha um evocado. Sou eu, Demeure, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. E este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. Então, num momento em que eu imaginei que aconteceu algum fato com Kardec, ele estava ao lado colaborando para que aquilo não se estendesse tanto. E mais adiante, ele fala de Kardec assim: é preciso, contudo, antes do Kardec partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal, de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. Isso ele diz a Kardec, ao mestre Kardec. Como funciona isso, Luiz? Você veja, né? O Kardec estava trabalhando na doutrina, estava a única coisa, o erro que ele estava cometendo, ele estava se excedendo, né? E agora você veja com relação a nós, quantos excessos nós não fazemos em função de comida, em função de farras e outras coisas mais, né? Na realidade, nós temos uma máquina à nossa disposição. E toda máquina precisa de manutenção. Ela precisa de lubrificante. Cuidados. E principalmente, descanso, né? Existe uma coisa que se chama trabalho, que gera atrito, gera dispêndio e gera repouso. Entende? Então, quer dizer, não adianta nada você trabalhar feito um louco e aí você morrer na praia, né? Então, nós temos que saber, e isso aí é uma coisa que aparentemente aconteceu lá atrás com Kardec, provavelmente em 1865, 60, né? E aí, então, aconteceu lá atrás, você diz, o que, que tem a ver com os nossos dias atuais? Nos nossos dias atuais, os homens estão trabalhando 10, 12 horas com medo de perder o emprego. Tem gente que está chegando em casa 9 horas da noite. Tem gente que está vendo os filhos no final de semana. Tem gente que não está vivendo. Está fazendo dinheiro para esperar a morte chegar. E morre e fica tudo aqui. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, então ainda não se tocou motivo da vida. O trabalho é um complemento que vai nos possibilitar viver, nos instruir, nos educar, educar nossos filhos, fazer o bem. Não é uma produção. Nós não viemos aqui para produzir. Nós viemos aqui para evoluir. O trabalho faz parte dessa evolução. Equilibrado. Exercido de forma adequada. Existe aquele que lhe comanda, que lhe administra, e aquele precisa saber que você, além do trabalho, você tem uma família, você tem uma saúde. Entende? Quer dizer, infelizmente, nós estamos dando uma prioridade ao trabalho e estamos destruindo o nosso lar. E aqui tem uma coisa, Luiz, abordamos na semana passada, mas a gente vê obras dentro da doutrina espírita fazendo revelações das reencarnações. Esse espírito Demeure, ele, espírito, faz uma revelação quando ele diz assim: é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, do Kardec, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. Kardec reencarnou, Luiz? Bem, aí deixa eu falar uma coisa. Aí também tem um problema doutrinário. Se Kardec abreviasse a sua existência, ele ia ter que passar mais tempo no plano espiritual. É porque se ele provocou essa abreviação da existência, não quer dizer que ele vai voltar mais cedo. Pode ser apenas a opinião do Espírito. Isso, né? É a opinião do Espírito. E aí tem um erro doutrinário. Porque não é porque o Espírito partiu mais cedo para o plano espiritual que vai voltar mais cedo. Depende do motivo. Se ele foi recolhido por espontaneidade do plano espiritual, tudo bem. Agora, se foi cometido por excessos, isso aí é quase um suicídio. Né? Então, na realidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que Kardec vai voltar, iria voltar, para completar a sua obra. E não especifica mais nada e não sabemos o que é. A nossa obra também não é os aspectos pessoais que nós temos que completar. O próprio Chico, com 90 e poucos anos, não tinha aquele problema na vista. Sim. Né? Quer dizer, insuficiência coronariana. Exatamente, entende? Então, que nós, como espíritos, temos ainda coisas para completar no campo coletivo ou no campo individual, né? Agora, isso aí precipitou uma suposição. é, que certos oportunistas aproveitaram e para dizer que o Chico era o Kardec. Por quê? Porque o Chico realmente, a sua obra foi grandiosíssima, né? Mas nós sabemos que nós somos um caráter. Um caráter composto de várias personalidades vivenciadas ao longo da história. Agora, nós, de uma encarnação para outra, não mudamos as nossas características totalmente. Entendeu? Nós conservamos ainda as características muito acentuadas. Kardec era o tipo serião. Kardec era circunspecto. O Chico era, inclusive, às vezes até simplório. Não tinha nada a ver. O Chico era tipicamente uma alma feminina. Kardec era tipicamente uma alma masculina. E a gente sabe que essas características não mudam de uma encarnação para outra. Isso pode atenuar com aquele espaço que o Hernani Guimarães chamou de intermissão. Quer dizer, você permanecendo longo espaço de tempo no espaço, você perderia certas características. Como, é, entendeu? Agora, você, de uma reencarnação de 5, 10 anos assim, você não perderia. Então, jamais existe a possibilidade de o Chico ter sido Kardec. E o que nós ganharíamos em saber que o Chico foi Kardec? Ganharíamos quem produziu a informação. Porque produz livro, produz comércio, né? Então, na realidade, é um interesse pura e exclusivamente comercial. Né? Então, com uma secundário. Secundário. Agora, por falta de estudo, os curiosos compram o livro e vão ler coisa que, inclusive, não acrescenta nada. Por isso que a gente fala, estudar para aprender a discernir. Muito bem. E aí, o Demiurge, o Kardec faz várias evocações desse espírito. E tem uma outra... Eu fico imaginando, Luiz e queridos ouvintes, por que o Kardec inseriu essas comunicações do Demiurge neste momento do livro Céu e Inferno? Ele estava, aspas, descobrindo essa comunicação do mundo espiritual com o mundo terreno. E eu provoquei o Luiz exatamente para destacar um aspecto. Aquele que desencarna, aquele que morre, ele não muda. O dia que eu desencarnar, eu serei eu. Com os mesmos defeitos, os mesmos vícios, os mesmos hábitos e, inicialmente, as mesmas ideias. Mais acrescido das lembranças passadas que aqui no corpo você não tem. É, mas aqui, assim, ele desencarnou há pouco tempo, então acho que ele deve estar começando esse resgate. E aí, o fato desse espírito Demiurge afirmar, o primeiro pensamento que devemos ter, essa é a opinião dele. Então, o Kardec coloca para dizer, olha, os espíritos desencarnam, mas continuam com as suas opiniões. Eles podem acertar, eles podem errar, eles podem se precipitar. Então, ele vai colocando exatamente o que aconteceu, não é porque isso seja verdade, é porque essa é a opinião do espírito. E você começa a ver que cada espírito tem um entendimento, cada espírito entra num aspecto da vida. E ele vai colocando exatamente para destacar como é variável as personalidades que desencarnam. Então, eu entendo que essas comunicações do Demiurge eram para mostrar, olha, esse espírito tem essas características, o outro tem outras características. Ele foi começando a ver que todos aqueles espíritos comunicam, têm uma personalidade própria, como disse o Luiz, influenciado pela sua última encarnação. E essa comunicação próxima, o Demiurge, ele fala assim, Antônio Demiurge, quer dizer, parece que ele se apresenta, não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina. Então ele dá um destaque dizendo, olha, a vida continua. E ele diz a esses seus amigos, revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria. Eu cheguei nesse ponto para fazer a pergunta, Luiz. Por que quando estamos presos à matéria, nós temos a dificuldade dessa percepção maior? Porque o espírito preso à matéria, os espíritos eles comparam com um mergulhador no escafandro. Então, um mergulhador no escafandro, a gente sabe que ele se mobiliza com uma dificuldade tremenda né? Fisicamente. Então eles comparam exatamente isso, porque você, como espírito, no corpo humano, você se mobiliza também que nem um físico estivesse dentro do escafandro. Porque o espírito fica restrito ao corpo material. Ele fica preso aos sentidos materiais. Ele fica preso aos olhos, à boca, ao tato, aquilo que a matéria lhe proporciona, porque todas as suas sensações vêm através do corpo físico. Agora, ele liberto da matéria, ele... Primeiro, você para olhar um negócio, você para ver um negócio, ele tem que estar diante dos seus olhos. Você não enxerga o que está atrás de você, porque a sua visão só se dá pelos olhos. Um espírito não. Um espírito ele enxerga ao derredor. Ele enxerga pelo corpo espiritual. Então você lembra quando Jesus foi tocado pela hemorroísa? Quem me tocou? Então ele sabia que do seu corpo espiritual tinha que sair energia. E ele estava encarnado. Mas por que que ele percebeu? Pela sua evolução, pelo seu nível evolutivo. Então, isso que o Kardec fez com Demeure, fez com outros, a doutrina estava iniciando. E ela é uma doutrina baseada na experimentação. Era uma teoria confirmada pela experimentação. E o Dr. Demeure, o Kardec conheceu em vida, né? Quer dizer, então ele sabia o estilão do cara, ele sabia o que o cara pensava, o que, que o cara sabia, e teve condição de comparar com ele liberto da matéria. E aqui, só para finalizar essa parte que é muito interessante, o Kardec dá um destaque que existia uma médium muito sensível e que ela admirava muito o Dr. Demeure, mas não sabia do desencarne do Dr. Demeure. E ela tinha sofrido uma contusão e ela tinha uma luxação numa das articulações. E num desses momentos ela tem uma visão e ela vê um médico, e esse médico não revelava exatamente o seu rosto. E esse médico começa a fazer uma massagem, ele como espírito e ela encarnada, na articulação do pé. E naturalmente aquilo vai voltando à normalidade e ela fica muito feliz por ter reconquistado os movimentos do pé. Quando ela se levanta e anda normalmente e se dirige ao espírito para agradecer. E quando ela olha e reconhece o Dr. Demeure, ela cai desmaiada. Que ela se emocionou tanto, falou, é ele, então ele desencarnou e foi ele que me ajudou. Como funciona isso, Luiz? É, porque veja bem, primeiro o susto, né? Tudo aquilo que a gente, de alguma forma, fica tomando conhecimento de uma forma mais leve e tal, vai se acostumando com a ideia. Agora, ela não sabia que o Dr. Demeure tinha morrido. E para ela seria um espírito, assim, qualquer uma sumidade, né, do campo espiritual que tivesse curado. E quando ela se depara com o Dr. Demeure na espiritualidade, é o choque da informação. Então ela ficou assim estupefata e assustada, né? Que embora ela estivesse contente por causa do pé, ela teve a má notícia que aquilo ali foi curado pelo seu grande amigo que já não estava mais na Terra. E aqui, a última explicação que o Kardec dá, e eu quero relembrar um fato que eu já comentei aqui, em relação ao Demeure tinha acabado de desencarnar, e o Kardec faz essa nota. A situação espiritual do Dr. Demeure é justamente a que se podia antever na sua vida tão digna quão ultimamente empregada. Mas essas comunicações resulta ainda um outro fato não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Quer dizer, ele era médico, desencarnou, e em 2, 3, 4 dias ele age como médico curando alguém. Isso, agora vamos aproveitar o ensinamento, né? Ele agiu e provavelmente essa luxação tinha fonte no plano espiritual. Então ele, através de recursos fluídicos, ele curou, porque aquilo existia a possibilidade de ser eliminado no campo espiritual. Se aquilo tivesse sido uma causa física, ele não teria condições de fazer nenhum milagre, entende? Porque teria que haver uma intervenção material. E é isso que as pessoas precisam entender, o que acontece no centro espírita. Então, no centro espírita, quando se manipula fluidos para o benefício de uma pessoa, se cura aquilo que se dá no campo espiritual. Aí você pergunta assim, mas onde é que está a doença? Geralmente a doença está no campo espiritual. Ela se reflete no campo material. Por quê? Porque a matéria ela serve como uma esponja. Através do sofrimento, através da dor, aquilo então vai se erradicando do campo espiritual, porque vai fluindo, vai se escoando na matéria. É assim, através da dor resignada, é que nós vamos suprindo a nossa evolução, o nosso entendimento. Ô Luiz, como é que alguns espíritos ganham essa consciência logo após o desencarne? Aqui tem esse exemplo do Dr. Demeure e aquele exemplo que eu citei acho, alguns meses atrás, numa universidade aqui de São Paulo. Um médico orientador dos seus residentes chama os seus alunos. Naquela época, uma das atitudes era colocar uma cápsula radioativa intravaginal para curar um câncer de útero. E ele orienta os seus educandos, os seus residentes, que 12 horas depois essa cápsula deveria ser retirada. E todos guardaram isso e acabou a aula, cada um vai para sua casa e ele sai de carro, tem um acidente e morre. E a cidade ficou tomada pelo mal-estar, pela tristeza dele ter morrido. E passa-se aquele tumulto, todo mundo no velório e faz o enterro quando um estudante lembra, nossa, nós esquecemos a cápsula na paciente, devia ser retirada. E quando chega lá, para a surpresa de todos, a própria paciente disse que o doutor, o professor, tinha ido lá retirar a cápsula. E acharam que ela estava perturbada, estava nervosa, internada, e botam ela na mesa e vão examinar a cápsula, não estava mais lá. Como é que se explica isso, Luiz, o espírito, tão logo após o desencarne, continuar com essa consciência, com essa responsabilidade? Você há de convir que essa preocupação ela se dá por alguém que tem muita responsabilidade. E é uma preocupação altamente saudável, né? Imagina, ele já morreu, que se dane o resto, né? Não foi assim que ele pensou. Ele, desencarnado, em vez de se preocupar com a família, coisa aquela, ele se preocupou com a paciente que eles tinham colocado a cápsula e precisava ser tirada. Por que que isso pode ser feito? Se esse médico fosse muito materialista, muito apegado às sensações materiais, isso não poderia ser. Ele não conseguiria fazer isso. Não conseguiria, porque ele praticamente ainda estaria ligado ao corpo. Agora, como ele era uma pessoa altruísta, totalmente voltada para a prática do bem, ele se emancipou desse corpo muito rapidamente e, naturalmente, qualquer espírito superior permitiria dizer assim, vai lá, elimina a tua preocupação. Por quê? Porque é saudável, é uma coisa altamente positiva. Ia fazer o bem, né? Exatamente. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 30 minutos. Você lembra quando Jesus desencarnou? Sim. E você lembra que ele comeu um peixe? Sim, com os apóstolos na estrada de Emaús. Exatamente. Né? Então são coisas que aquele espírito tem condições de fazer aquilo naquele instante. Por quê? Pela sua elevação. Pela sua condição moral. Sua condição moral. Muito bem. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita vive da ajuda que você pode nos fazer, fazendo uma doação que você puder, através de um depósito identificado numa dessas contas bancárias. A conta principal é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Vou repetir, Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870-0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. E outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil, de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24-326, dígito 4. Ou Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71-850, dígito 4. Tá, e toda essa arrecadação que a gente tem mensalmente, existe um grupo de pessoas que colabora, ela hoje cobre as nossas despesas ordinárias, e nós estamos com um saldo de R$ 3.136,73. Cada centavo que foi gasto está lá no nosso site www.uniãoradioweb.com.br, prestação de contas 2019. Tem também a de 2018, se você quiser verificar, está tudo lá. Então, cada centavo é relatado e esse dinheiro nós precisamos para fazer frente às nossas despesas. Por exemplo, nós temos uma despesa aí que vai ter que ser feita. Se você usa o nosso aplicativo, você vai ver que o nosso aplicativo chega com um determinado instante e ele interrompe. Você é obrigado a reiniciá-lo. E nós precisamos desenvolver um aplicativo que funcione de forma adequada, que ele ligue e continue de uma forma adequada. E isso aí custa bagatela de 10, 12 mil reais, né? Claro. Então, nós estamos aí fazendo força para fazer frente às nossas despesas ordinárias. Nós temos a doação dessa sala, né? Uma sala dessa, o aluguel custaria facilmente em torno de R$ 1.000 e ela nos é graciosamente oferecida por um empresário da nossa cidade. E por 5 anos nós não teremos essa despesa, né? E se você vier aqui na nossa sede, você vai ver que realmente é tudo coisa de primeira grandeza. E agora, inclusive, nós temos um banner, né, da nossa União Rádio Web na janela, né? E ficou realmente muito bonito. Podemos iniciar agora, inclusive, o convite que nós havíamos pensado em fazer para duas pessoas nos visitarem aos domingos, né? Então, se você quisesse candidatar a vir acompanhar-nos num programa de 1h30 aqui na nossa União Rádio Web, conhecer a nossa localização, o nosso ambiente, por favor, escreva através do site e diga assim: olha, eu tenho desejo de participar. E aí nós responderemos para você qual é o domingo que você está escalado, né? Para, em duas pessoas, nós permitirmos que esse entrelaçamento mais íntimo, né, entre nós, e você tem a oportunidade de conhecer mais de perto o nosso trabalho. Qual é a música de hoje, Luiz? Olha, é uma música linda, o Elvis Presley cantando Grandioso És Tu. E, inclusive, se você procurar no YouTube, você tem essa música cantada em inglês e com a tradução embaixo, você pode acompanhar toda a tradução. É lindo, lindo, lindo, você vai ver. My God, when I had all some wonder, consider all the world I have made, I see the stars, I hear the roar, thunder, I power throughout the universe display. Sing it, fellas. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall shall bow in humble adoration and there proclaim, oh my God, have raised the war. Then sings my soul. Then sing to my 10 horas e 38 minutos, depois dessa música clássica de cantada por Elvis Presley, que nos relembra a época dos grandes cantores, das grandes músicas, das grandes interpretações. Foi um ícone da música na década de 50, 60, com sua capacidade de representar e de cantar. Elvis Presley, a nossa saudação, a sua capacidade de transmitir a boa música. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E aqui estamos no capítulo 28, quando se fala do ministério do Cristo e a perseguição que ele sofreu. É preciso que você que esteja ouvindo saiba que nós, espíritas, sempre estudamos o Velho Testamento, o Novo Testamento, a vida de Jesus, e vamos tentando entender e conhecer melhor a personalidade divina de Jesus. E estamos nesse capítulo em que a Terezinha coloca quais eram as principais acusações dos escribas e fariseus contra Jesus. E para que a gente entenda essas acusações, é preciso que a gente volte ao passado, para a época em que Jesus viveu, saber ou entender um pouco de como funcionava a religiosidade naquele tempo, quais eram as crenças. Essas crenças eram solidificadas, as crianças eram doutrinadas desde a sua infância a respeitar e viver a lei de Moisés, que Moisés divulgou. Então, qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer insinuação às leis de Moisés era tido como uma traição. E Jesus, quando vem, ele surpreende a todos ao quebrar alguns paradigmas, causando um mal-estar entre os fariseus e entre os escribas. Então eu vou fazer aqui qual era as principais acusações, e o Luiz vai dizendo o porquê que isso acontecia. Primeira acusação feita a Jesus: disseram, ele viola a lei de Moisés porque não guarda o dia de sábado. E a Terezinha escreve assim: Jesus, no entendimento deles, abre aspas, violava o sábado, fecha aspas, porque curava nesse dia e permitia ainda que seus discípulos também trabalhassem nesse dia, colhendo espigas, por exemplo. E um rabi ou mestre respondia pelos seus discípulos. Mas o mestre, como diz a Terezinha, não tinha vindo para revogar as leis dos profetas. Pelo contrário, dava-lhes o verdadeiro cumprimento, dizendo, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Preste atenção nessa frase. Há pouco nós estávamos conversando que o Espírito alertou Allan Kardec que ele estava se suicidando pelo excesso de trabalho, né? Então, Kardec, no afã de acelerar o maior número de informações que ele poderia passar da doutrina, ele se excedeu. Agora, há 2.000 anos atrás, há 2.700 anos atrás, o povo não tinha muita capacidade de discernimento pelo raciocínio. Eles tinham que ter, assim, um mata-burro. Você já ouviu falar de mata-burro? Mata-burro é um negócio que usa na indústria, que é para impedir o operário de fazer burrice. Né? Então, por exemplo, tinha muito acidente nas prensas, porque o operário esquecia de tirar a mão debaixo da prensa, perdia os dedos. Aí, então, eles fizeram o acionamento das prensas com dois botões, de forma que o elemento tivesse que ocupar as duas mãos. Quer dizer, não tinha chance de deixar a mão debaixo da prensa. É isso que a gente chama de mata-burro. Né? Quer dizer, você criar um sistema que impeça o homem de fazer bobagem. Então, ele instituiu o sábado. Quer dizer, para obrigar as pessoas a trabalhar 6 dias por semana e descansar um. Agora, isso aí foi feito numa época que as pessoas não sabiam raciocinar. Agora, a partir do momento que passa a haver um discernimento, como Jesus mudou também, era olho por olho, dente por dente. Então, aqueles que cometiam o erro eram eliminados. E Jesus passa a dar oportunidade para essas pessoas com amor aos inimigos, com perdão. Então, ele veio transformar a lei para uma amenidade maior, consequência da nossa evolução. Então, você veja que eram tudo formalidades, rituais. Eram coisas que eram para cumprir por obediência. E eles estavam tão empolgados com esse negócio do mata-burro que se acostumaram com isso e não queriam saber de eliminar. E Jesus vem despertá-los para uma nova realidade. Né? Exatamente. E uma segunda acusação que faziam a Jesus, eles diziam, Jesus blasfema porque se faz igual a Deus. Por que que eles fizeram essa acusação? E aí Teresinha escreve o seguinte, defendendo-se da acusação de curar num sábado, Jesus dissera, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então surgiu que ele estava querendo ser Deus, então ele estava blasfemando. É isso aí. Então, na realidade, a ideia de Deus, né, era uma ideia completamente diferente daquela que Jesus veio nos trazer. Era um Deus vingativo, era um Deus que tinha preferência pelo povo judeu, né? Era um Deus completamente exclusivista, né? Tinha o seu povo escolhido, tinha suas leis, matava tudo quanto era inimigo, era o meu Deus, né? E Jesus veio nos mostrar o Deus real, o Criador, né? E o Criador, Jesus nos passa como a figura de um pai, como a figura daquele que provê as necessidades dos seus criados, né? Daqueles que são suas criações. E a doutrina espírita, ela vem ampliar isso. Ela veio nos dar essa ideia de um Deus completamente abstrato, no sentido de que nós não temos capacidade para entendê-lo. Não é um Deus como um pai, figura física, né? Mas é o nosso Criador. E a doutrina espírita nos traz causa primária de todas as coisas, totalmente, né, ampla. E sem a mínima possibilidade de você fazer assim, uma ideia de uma figura como nós. Né? Então Jesus, ele inclusive alertava que os profetas disseram que nós somos deuses. E ele disse, se os profetas falam que uma criatura comum é Deus, né? Vós sois deuses, por que eu não posso falar que Deus é o meu pai? Então Jesus tinha uma argumentação assim completamente pura e real e racional, né? Então ele estava trazendo a evolução, estava trazendo conhecimento, estava ampliando o nosso entendimento. Mas aquele Galileu não foi obrigado a desmentir a descoberta dele, porque a descoberta dele chocava o entendimento da época. Então Jesus... pura e simplesmente aconteceu com ele o que acontece com todo revelador. E entendendo, Luiz, o pensamento, o entendimento dos escribas e fariseus, porque, você mesmo disse, eles não tinham aquele discernimento tão claro. Eles seguiam uma religiosidade, algumas regras e leis, e não raciocinavam tanto. E eles se revoltaram contra Jesus, porque diz que Jesus estava querendo ser Deus, porque até então... No entendimento deles, a única autoridade, entre aspas, que poderia perdoar era Deus. Então isso estava naquele inconsciente coletivo. Só Deus perdoa ou Deus condena. E eles veem a seguinte cena: Jesus próximo a um paralítico, ele estende a mão na cabeça e o paralítico começa a andar e ele fala: perdoados estão os teus pecados. E isso chocou. Como aquele homem pode perdoar? Só Deus perdoa. Ele está se confundindo com Deus. Ele está blasfemando contra Deus. Como entender isso e como se processam esses novos ensinamentos que chegam? É, Jesus aí já estava antecipando alguma coisa que a doutrina ia esclarecer. E a doutrina esclareceu uma coisa que Jesus falou que ela ia esclarecer. Sim. Né? Vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. Então, na realidade, o Jesus pura e simplesmente relatou o que estava acontecendo. A dor, nós já havíamos colocado, ela é o escoamento do problema espiritual. Então, quando Jesus conseguiu curar aquele paralítico, era porque ele estava cumprindo uma lei. Aquela paralisia, ela cumpria uma lei. Escoamento dos pecados, do existente no corpo espiritual. Se ele pôde ser curado, é porque a causa havia cessado no plano espiritual. Tá? Então, como cessou a causa, houve a possibilidade de ser curado. Então, por isso que Jesus disse: os teus pecados foram perdoados, por isso você se curou. Eu não fiz um milagre. Exatamente. Que fantástica a explicação disso. E indo mais adiante, aquele povo tinha um conceito de moral. Eu vou completar só. Eu comentei já aqui. Numa aula da Gênesis, nós tivemos uma senhora que ela foi operada de um tumor no seio que já estava marcado para ser extraído 2 dias depois. Ela tinha e tem ainda a radiografia do tumor. Do antes e depois. Do antes e depois. Ela foi no médico no dia que era para fazer a cirurgia, falou para o médico que foi operada espiritualmente de uma forma espontânea, ele tirou a radiografia, ele assim, é fácil a gente saber, tirou a radiografia, não estava mais lá. Quer dizer, cessou o motivo daquela... Para aquele povo que não tinha consagrado hábitos morais, cuidados morais, com a vinda de Moisés e de outros educadores, eles conseguiram entender: esse faz o bem, esse faz o mal. Quem é bom fica com o bom, quem é ruim fica com o ruim. Era o começo de um entendimento da vida. E esse hábito estava arraigado entre os judeus. Os maus ficam de um lado, os bons ficam de outros. E aí uma outra acusação feita a Jesus, considerando esse entendimento da época, falava assim: mas ele tem contato com as pessoas de má vida. Porque isso estava rompendo um outro paradigma. Por quê? De fato, quando Jesus ia falar, se aproximavam deles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E isso chocava os fariseus. E os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Para eles isso era uma ofensa. E Jesus diz: eu vim salvar o que estava perdido, para recuperar os enfermos da alma. A quem muito ama, muito lhe é perdoado. Então Jesus, mais uma vez, ele abre uma porta e rompe um outro paradigma. Você vê que realmente Jesus veio trazer não... ele veio trazer a espada, né? Porque o que ele quis dizer com isso? É justamente ele veio chocar. A gente, quando muda uma coisa de forma radical, a gente choca, né? Então, que você veja o seguinte, e por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Às vezes, quando os espíritas começam a querer estudar o Velho Testamento, entende? Aquilo foi uma revelação para aquela época, né? Então é a mesma coisa que você, de novo, recitar tabuada para aprender a... Né? Então aquilo lá foi para aquela época, passou. Né? Quando a gente fica querendo usar aquilo como sagrado, a gente começa a fazer bobagem. Então tem religiões ainda que hoje ainda pregam a própria Igreja Católica, com a clausura, né, é que você deve se afastar do pecado, com essa ideia de que as coisas pecadoras são imundas. Uma ideia medieval. Uma ideia medieval. Né? E Jesus mostra exatamente o seguinte. Por exemplo, você como médico, lidou com um cara enfermo a vida toda. Inteira. Você só vai lá, nego, como é? Doente. Estropiado, né? Aí daqui a pouco você diz, ih, o Geraldo vive em péssima companhia. Por quê? Porque é exatamente isso. Os sãos não precisam de médico. Os sãos precisam trabalhar, ajudar a curar essa gente. E outro entendimento que eles tinham. Aquelas pessoas, possivelmente com doenças mentais ou médiuns da época, ficavam tomados por forças estranhas. E Jesus, ao se aproximar de muitos desses, com apenas a imposição das mãos, aspas, esse espírito saía e o indivíduo ficava curado. E os fariseus acusaram Jesus. Para ele fazer esse tipo de serviço, ele deve estar fazendo um trabalho de Satanás, porque ele expelia os demônios do corpo das pessoas. Era o desconhecimento de como funcionava isso. Exatamente, é o desconhecimento das leis, de novo. Eles condenaram Galileu porque desconheciam as leis e Galileu conhecia, então Galileu precisou pedir perdão por haver feito uma injúria, né? Quer dizer, então, é uma coisa que depois de 200 anos a coisa foi esclarecida pela igreja, né? Isso aí é atraso, isso é burrice. Isso aí é como é andar para trás. Então, aliás, o grande problema tem sido esse, de a religião não se emparelhar com a ciência. Então, quando ela vê uma coisa que é nova e que ela não entende, ela devia ter a humildade suficiente de dizer assim, pera um pouquinho, me entende, me deixa eu aprender, me ensina que mecanismo é esse. Mas não. Ela parte daquela informação engessada que tinha, ela achava que aquilo era produto de Satanás. Então, só Satanás conseguia, né? Então, você veja, era uma ideia absurda de admitir que haviam dois deuses, o Deus e o Satanás. Deus não tinha supremacia sobre Satanás. Só o Satanás podia resolver aquele problema, Deus não podia. Entende? Quer dizer, então é um pensamento arcaico, absurdo e inconcebível. E para finalizar, esses fariseus se reúnem e montam uma estratégia para fazer Jesus entrar em contradição com a lei, para usarem a lei contra ele. E eles iam onde Jesus estava para observar o seu comportamento. E eles, com as leis na mão, ficavam olhando a Jesus. Foi quando eles perceberam que Jesus se sentava com todas as pessoas e essas pessoas não lavavam as mãos antes de comer. E ele fala, você viola os mandamentos e transgride as tradições, porque você não lavam as mãos. E Jesus olha suavemente e diz, eles é que transgridem com suas tradições os verdadeiros mandamentos de Deus. Limpais o exterior, mas o vosso interior está cheio de iniquidades. E os fariseus ficam muito bravos com isso. E vão em cima de Jesus tentando achar uma contradição. Eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. E Jesus, percebendo a ardilosidade deles, pergunta, é lícito pagar o tributo a César? E eles ficam em silêncio. E ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É. Então você veja exatamente isso. É, de novo, uns apegados à forma, e Jesus mostrando o fundo, né? Quer dizer, então Jesus, aproveitando esse dia de Páscoa, onde nós celebramos, né, o ressurgimento de Jesus, que há 2000 anos está conosco, insistindo na mesma mensagem, nos mostrando que a morte não existe, que nós somos seres espirituais provisoriamente encarnados. É isso que Jesus vem nos mostrar. E a gente precisa entender isso. E de novo eu bato na mesma tecla. Estudem. Se você ainda tem dificuldade de compreender isso, estudem. Vejam, tudo aquilo que a doutrina espírita veio nos mostrar de fatos, mostrando exatamente que a morte não existe. Jesus apareceu, A doutrina espírita nos mostrou, tem fotografia de espíritos materializados mostrando que continuam vivos. Existem psicografias aí do próprio Chico, que foi confirmada pela grafoscopia, a ciência que diz assim: esse testamento que o moribundo fez na hora da morte, ele é válido porque é autêntico, foi ele mesmo que fez, fez isso com o morto. Então, a grafoscopia, ciência, em função da religião, ela confirmou que uma psicografia que o Chico fez era daquela senhora italiana que dizia ser a Ana. E eles, então, confirmaram: essa aqui realmente é a Ana viva. A Ana morta é a Ana viva. É autêntico. Então, que a religião aprenda a colocar o fundo da doutrina e não a forma. Vamos acabar com esse negócio de ritual. Nós temos que ir fundo e passar a realmente falar do Cristo como ele é. Uma criatura real, uma criatura que as pessoas possam sentir através da fé vivenciada na prática do amor. É, e antes que passemos ao Luiz para suas últimas palavras, além disso que o Luiz falou, que nesse momento de Páscoa, em que Jesus ressurge, além de trazer os ensinamentos doutrinários da possibilidade daquele que desencarnou voltar a se entender e se comunicar com aqueles que ficaram, existe também um ensinamento embutido, que é o renascimento de todos nós. Todos nós precisamos morrer e nascer a cada dia, e a cada dia procurarmos vencer as nossas paixões, superar as nossas deficiências, desenvolvermos o entendimento, a fraternidade, esse calor humano. E esse momento da Páscoa é um momento que nos leva a pensar dessa maneira, a viver no dia a dia Jesus. Jesus é uma personalidade divina que devemos trazer presente em nossas vidas. Como disse Emmanuel na lição inicial do Vinha de Luz, nem tanto nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Que Deus nos possibilite cada vez mais a progredir, a crescer, a vivenciar esse exemplo que Jesus nos deixou. Que nós possamos, nesse dia que comemoramos a Páscoa de Jesus, almoçar com a nossa família numa boa, gostoso, né? Mas sem esse negócio de querer se animar pelo álcool, né? Que a gente possa, cuida aí, come de forma moderada, mas comemore a presença de Jesus na nossa existência. Como? Praticando o seu exemplo. André Sanson, muito obrigado. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.